¿Dónde estás? Loco. Este é o Diários da Camisa de Força, aquele podcast que nem é um podcast de verdade. Sai de vez em quando, só quando eu tenho algo de bom pra falar. O que meio que já denuncia os lapsos de lançamento desse podcast por aqui. Ser sincero pra vocês, eu nem tenho algo realmente de bom ou muito relevante pra falar nesse episódio. É só que ficou uma lacuna tão grande do último pra este que eu precisei levantar do chiqueiro da preguiça criativa e escrever esse EP pra vocês. Desculpem mesmo. Ao mesmo tempo, queria ter lançado esse episódio lá em dezembro. Seria o fechamento dos podcasts em 2020, ao menos no que concerne a vocês que me ajudam diariamente a continuar. Mas daí todo mundo sabe, né? E eu não ficarei gastando tempo falando de depressão, desânimo, estresse, falta de trampo, medo da doença e todos esses verbetes ou temas os quais já tá todo mundo cansado ou cansada de saber. Então vamos lá, novidades, se é que há. Voltei com as lives. Rejeitados do Necrofílmico voltando a bombar aos poucos, toda sexta-noite. Depois que vocês me ajudaram nisso com a solução do problema de aquecimento, quando eu já desistia de tudo que pudesse desligar meu PC, parece que o bicho voltou aos eixos. Tô trampando umas ideias novas, fora do mundo dos feeds, espero que algo vingue este ano. Tudo parada mundana, mesquinha e corriqueira demais para valer menção além do que eu já disse. É só para vocês saberem que eu não tô tão letárgico ao ponto de virar me tornar uma cãibra humana de 100 quilos. E pra terminar, notícia, eu vou matar o Exadoff. Antes que vocês me xinguem mentalmente, ouvir a texto, voz, o que for, não é uma decisão apressada e nem decorrente do meu desânimo com a vida. Eu já tava pensando nisso há algum tempo. A real é que esse formato esgotou suas cartas na manga aqui no Teatro Escuro. Eu não vejo mais possibilidades para o Exadoff além do que já fizemos antes e tivemos episódios fantásticos para ficarem sempre na memória. Foram muito bons de gravar e estarão sempre em meu coração, mas na boa, para o Exadoff já deu. Some-se a isso a quantidade de pessoas me falando que ouvem todos os meus podcasts menos ele e não foram poucas e só me ajudou a tomar a decisão. Me perdoem aqueles e aquelas que gostam de gravar, de ouvir, de estarem na sala sabendo que é gravação quando outras pessoas não sabem, mas eu cansei muito do formato Exadoff. Cansei feio, eu tava fazendo sem vontade, sem amor e não vejo por que continuar. Falei recentemente com duas pessoas a respeito do Exadoff, não seu término, mas o podcast em si, e ambas, meio que sem saber sobre a minha vontade de terminar, mencionaram a pulga atrás da minha orelha de o transformá-lo em lives. Achei a ideia boa, cumprirá a vontade, essa sim boa mesmo, de falar merda junto de amigos e amigas e de ao mesmo tempo não deixar o nome Exadoff cair no esquecimento para sempre. Me falem o que acham da ideia, sou todo dígitos para ouvir, mas no geral não anunciarei o fim, para mais ninguém. Só deixarei que morra dormindo, que é para ninguém sentir falta. Ainda devem sair um ou dois programas que eu tava devendo, um que já tá gravado, outro que eu quero muito lançar. Mas ele já tá com a eutanásia programada, e esse último que eu vou gravar, é claro, será o Manifesto Pó das Fezes assim que eu conseguir e vai ser, tipo, pra sair in the blaze of glory. Me perdoe mesmo, quem gosta do Exadoff, quem gosta de gravar, quem gosta de ouvir, mas eu só peço que me apoiem na decisão da mesma maneira. Do outro lado, no mundo dos bons podcasts que funcionam, a primeira temporada da Queda do Véu terminou de maneira linda. Todo louvor a Lady Sif por sua escrita brilhante, sua voz tenebrosamente aliciadora e a beleza de um podcast em falar de maneira poética de um assunto tão tristonho e às vezes controverso. Mal posso esperar pela nova temporada, da qual eu não sei nada ainda, como vocês, mas confio que Sif a fará tão ou mais fantástica e apaixonante quanto a primeira. Estou ansioso até o último folículo capilar morto da minha careca, e eu sei que vocês estão também. Sif, vai lá e arrasa, sua diva. E eu queria, por último, antes do tema do episódio, se é que há tema, agradecer novamente a todos e todas que participaram do Inimigo Aqui. O episódio se mostrou um sucesso de interpretação, execução e, é claro, vergonha alheia, e voltará de quando em quando, igualmente pelos pedidos de tanta gente que adorou. É tudo por causa de vocês que o fizeram acontecer. Obrigados eternos por isso. E agora vamos ao tema deste Diários aqui. Então, 1 ano e 3 meses de apocalipse now em nossa realidade, né? Eu não sei muito como todos e todas aqui no cabaré passaram esse tempo. Quer dizer, alguns eu sei, a gente conversa, reclama, trocamos ideias. Outros e outras, mais tímidos ou menos participantes, nem tanto. Mas eu posso dizer sem receio que estamos cansados. Para vocês terem uma ideia, logo eu, que tenho preferência por filmes de terror, tenho assistido comédias, romances, filmes mais leves em vez de qualquer coisa sangrenta, por mais estranho que possa parecer. E não é nem carência, não é solidão, é cansaço mesmo. É abrir jornal, rede social, andar de quando em quando nas ruas, quando é muito necessário, abrir os olhos e só ver desgraça, e dessa maneira perceber como filmes e histórias, as quais antes me atiçavam a criatividade e vontade de pensar a respeito, agora me encontram cansado pra caralho. Olha só que porra, eu, logo eu, cansado de ver filme de terror. É o fim da picada mesmo. Mas é a realidade. Tenho buscado coisas mais divertidas só para conseguir rir, só para tirar a mortalha da minha fuça. Entre essas, e olha que nem é uma das coisas mais felizes do mundo, eu relembrei um dos mais tristes, engraçados e fantásticos musicais de todos os tempos. E tá, eu sei como pode parecer estranho colocar engraçado e triste na mesma frase, mas quem já assistiu alguma coisa como BoJack Horseman sabe bem do que eu tô falando. Ou qualquer coisa produzida e escrita por Rick Gervais, que faz a gente dar aquela risada de nervoso? Eu tô falando de Pequena Loja dos Horrores, musical de 1986, feito sobre um filme composto de sobras de tempo do Roger Corman, em 1960. Um remake em forma de musical com canções e personagens tão fantásticos, em uma maneira tão bonita de tratar tristeza e morte, ganância e outros temas, que voltei a assistir e não me arrependo. Mas o porquê disso eu explico daqui a pouquinho. Eu imagino que muitos e muitas entre vocês já tenham assistido, ou ao menos a versão de estúdio do remake, tendo que a do diretor é bem diferente. Para quem não souber do que caralhos estou falando, eu explico. Pequena Loja dos Horrores originalmente foi uma ideia disparatada do diretor de Podreiras, Roger Corman. Eu falo Podreiras de maneira afetuosa, ele fez grandes filmes, filmes muito bons também. Ele tinha 2 dias de estúdio ainda pagos depois de terminar o seu último filme na época e olhou para aquilo e decidiu: então tá, vamos aproveitar que tem esse tempo de sobra e vamos fazer outro filme, em 2 dias. O resultado é um troço trash esquisito com o qual eu tenho sentimentos conflitantes. Ora eu gosto, ora não. Seu mérito maior foi ter dado à luz o remake. Isso porque, no início dos anos 80, os compositores Howard Ashman e Alan Menken decidiram pegar a ideia do filme de Corman e fazer uma comédia musical de horror no teatro. E fez um puta sucesso. Daí, o lendário diretor Frank Oz, co-criador dos Muppets com o estúdio Jim Henson, pegou a ideia e levou aos cinemas. Ficou melhor ainda. E pra quem não souber, a trama é a seguinte. Um nerd órfão que trabalhava em uma floricultura e é explorado pelo dono encontra uma planta estranha e atraente que muda a sua vida. A floricultura estava à beira da falência, como tudo no bairro onde era localizada, chamado Skid Row não como homenagem à banda, mas por ser uma gíria para a Rua da Amargura. O ambiente é de pobreza, desânimo, morte e ausência de esperança para todos que vivem lá. Novamente, na floricultura, temos o Sr. Mushnick, dono ranzinza explorador, Seymour, aquele nerd obcecado em flores que eu falei, e Audrey, a balconista que apanha do namorado dentista, mas que não larga dele por considerá-lo uma chance na vida de sair de Skid Row e que é ao mesmo tempo a paixão secreta de Seymour. O furdunço na história começou quando, após considerarem fechar a floricultura, Seymour apareceu com a estranha planta. Ele a encontrou durante um eclipse solar e notou como ela era tão fascinante a ponto de atrair a atenção de todos à volta. E só de colocar a planta na vitrine, de repente a floricultura ganhou clientes a dar com o pau. A planta era uma máquina imparável de desejo e todos queriam vê-la. E Seymour ganhou fama, aparições na mídia, virou um fenômeno imediato. O que ninguém sabia é que a planta era algo bem mais sério que isso. Ela era uma analogia da ganância cega, do preço de se vender a alma por uma vida melhor. e eu não falarei mais da história daqui em diante para quem quiser assistir. A questão maior é que o filme, quando lançado no cinema, concorrendo ao Oscar e todas essas ladainhas, tinha um final feliz. Foi uma imposição do estúdio, pois as exibições de teste o consideraram controverso demais, o final controverso e triste demais. Porra, a gente tava nos anos 80 e como assim, caralho, ter uma comédia musical com um final triste? Foi preciso passar em décadas até Frank Oz ter os direitos de mostrar como sempre quis que o filme acabasse, sua versão original. Uma ode que é ao mesmo tempo cômica, reverência à era do horror atômico do cinema, musical, emocionante e profundamente relacionável ao mundo em que vivemos hoje, em 2021. Afinal, ele mostra relacionamentos tóxicos, sede de poder, inveja, ganância, pobreza, até uma pandemia imparável na forma da planta, se você assistir a versão do diretor. Ele me parece um retrato de tanta gente atual, tantas notícias que lemos diariamente, tanto desespero acumulado, que não dá para não achá-lo à frente de seu tempo, quando foi lançado. Uma cápsula do tempo que abrimos agora e nos cabe como uma luva. Seja por questões de mídia, ego, a já falada ganância, tá tudo lá. Nesse tratado musical incapaz de te deixar realmente para baixo, porque é triste pra caralho, mas ao mesmo tempo é tão engraçado. Juro, só vocês assistindo para saberem do que eu tô falando. E quem já viu a versão original, veja a do diretor, e quem já viu todas, veja de novo, só para dizer se eu tô certo ou se eu viajei nas comparações. Além disso tudo, nós temos o elenco. Temos Rick Moranis, o saudoso Rick Moranis, cantando. Temos o igualmente saudoso Vincent Gardenia em seu auge. Temos Ellen Green dando um show de voz e interpretação. Temos Steve Martin de cabelos pretos. Temos um Bill Murray masoquista, todos em interpretações inesquecíveis. Temos Tichina Arnold, a mãe do Chris, e Tisha Campbell, de Eu, a Patroa e as Crianças, em seus primeiros papéis. Temos Levi Stubbs, uma das maiores vozes do mundo e cantor do clássico da Motown, Four Tops. Espero muito, muito mesmo, de coração que assistam. Para quem for aqui do cabaré, eu tô deixando o filme inteirinho legendado em anexo abaixo deste post. Espero que vocês gostem, caros e caras apoiadoras. Assistam mesmo se vocês forem dessas pessoas que odeiam musicais. Vale a pena, eu juro. E para finalizar este falatório cansativo, o motivo real de eu ter escolhido Pequena Loja dos Horrores como indicação deste Diários da Camisa de Força. Pois bem, há uma canção no filme que representa para mim tudo que esta pandemia mais o mundo há 2 anos e pouco representa, o que vivemos e nossos desejos. É uma canção sobre viver em Skid Row, o bairro pobre e desiludido onde a história se passa. A música é sobre tristeza, desânimo, é sobre constatar que vivemos num lugar de merda esperando para morrer. Tudo isso que muitos de nós passamos diariamente. Mas ao mesmo tempo é um tipo de prece, um pedido repleto de desejo por algo que melhore no status quo da merda nacional. Um grito por algum agente de mudança que faça a vida de todos e todas melhor. Expressado na canção com a frase "Eu tenho que sair de Skid Row". É o que eu mais quero também, na boa. É o que queremos para sair da Skid Row, da nossa Skid Row pandêmica, da Skid Row do ódio pleno, das mentiras, dos egos inflados, da agressão, da indiferença governamental, da vida, da morte. Só espero que, quando esse suposto agente de mudança vier, pelo menos não seja na forma de uma planta carnívora alienígena, sedenta de sangue com desejos de dominação mundial. Nós já temos os nossos próprios psicopatas aqui. Deixa eu bater na madeira aqui, porque dizes Brasil e as tragédias vêm em bandos por aqui. Mas enfim, obrigado por me acompanharem até aqui. Obrigado para sempre por todo o apoio que me dão. Este episódio, como eu falei, era para ter saído em dezembro, mas agora, no início de março, final de fevereiro, início de março, não mudou ainda nada que o datasse somente no final de 2020. Abração para todos e todas, obrigados eternos, bom filme e espero que possamos todos e todas sair um dia de Skid Row. Até mais. Oh God, what an existence I got. Misfit employees, bombs on the sidewalk, business is lousy, my life is a living hell. Hey, you, urchins! Shoo, shoo, shoo! Move, move! Move, go away! No loitering! Man, I wasn't loitering. Were you, Crystal? Not me, Ronette. Were you, Chiffon? You ought to be in school! Yeah, well, we on a split shift. Right. We went to school till 5th grade, then we split. So, how do you tend to better yourselves? Better ourselves? You heard what he said? respect to ourselves. Mister, when you from Skid Row, ain't no such thing. Alarm goes off at 7, and you start up town. You put in your 8 hours for the powers that have always been. Sing it, child. Till it's 5 p.m. Go downtown where the folks are broke. You go downtown where your life's a joke. You go downtown where you buy a toke. Can you go home to Skid Row? Home to Skid Row. Yes, you go downtown where the cabs don't stop. Downtown where the food is slop. Downtown where the hop has Skid Row. Uptown, you cater to a million jerks. Uptown, your messengers and narrow clerks. Eating all your lunches at the hot dog carts. The bosses take your money and they break your hearts. And uptown, you cater to a million whores. The distant restaurants are on the bathroom floors. The jobs are really meaty, or you make no bread. And then it's all about you, red. Subway downtown where the guys are chips. Downtown where they rip your slips. Downtown where relationships are not good. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Down on Skid Row. I've always been poor. I keep asking God what I'm for, and he tells me, gee, I'm not sure. Sweep that floor, kid. Oh, I started life as an orphan, child of the street, here on Skid Row. He took me in, gave me shelter, a bed, crust of bread and a job. Treats me like dirt, calls me a slob, which I am. So I live downtown. That's your home address. You live downtown. When your life's a mess, you live downtown. Where depression's just status quo. Down on Skid Row. Someone show me a way to get out of here, 'cause I constantly pray I'll get out of here. Please won't somebody say I'll get out of here. Someone give me my shot or I'll rot here. Downtown. How and I will, no, I'll get out of here. Downtown. I'll start climbing uphill and get out of here. Downtown. Someone tell me I still could get out of here. No, someone tell Lady Luck that when I'm stuck here. It sure would be swell to get out of here. Bid the gutter fell.